225, atendimento correto, aposte pronto para posicionamento. Chamaremos. 3-0, reporte estabilizado. 130, prova, reporte estabilizado, 3859. Quilômetro, tá pronto? Sendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Assente do Drago, 3859. C5217, bom dia, chegada bom, se desça para nível de voo 050, ajuste 1-0-9-4. Ter direita, chame solo em 1-2-1-9. 2-1-9, primeira bolinha. Eu prefiro chegada, trip 5217. Vitor, Kilo Delta, autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto, Kilo Delta. 9286, chegada a mar e desça para nível de voo 060, ajuste 1-0-9-4. 4299, autorizado táxi VA, Alfa e Juliette para o gate 03. Alfa Juliette, o 203, ajuste 4299, obrigado. 3859, complete final do procedimento, chame em torre na frequência 118.95. 895, boa. Patrulha, bom dia. Passando Golf Quilosca, decola na árvore, se escuta. Golf Quilosca, que chame a torre, 118.95. Baixar travado. 59, bom dia. Vento 70 graus com 109, livre pouso, pistão 0, 3859. Livre pouso 10, tá 3859. Bravo, que Luiz, que não escuta. Gol 9286, controle. Escuta, prossiga. Desconsidere instrução anterior, desça para 2000, ajustado no 014, direto Duna pro ILS. 10-2000, direto Duna para o ILS. Bom, 14, bom, 9, 2, 3. Trip 5217, controle. Manterá 280 até 700 milhas de Salvador, após prossegue visual, decolada pistão no 7 com primeira curva à esquerda. Saída a Momo, após direto, Serra Novembro, Alfa Charlie. Transponder 5116, controle 1-2-0-8. Ah, Golf Kilo Oscar, o senhor recebeu, o que transponder para decolar de Salvador? Não, só o estoque, vai verificar. Ah, na vertical da Enrimar, ok? Entendeu o bravo que ele correto. Mais que se encontra pessoas a bordo? Tá estacionado, mandado. É, positivo. Então vamos efetuar uma verificação porque eu não estou recebendo. Estou recebendo 2.000, passando 2.400 pés. Ah, sim. Tá, senão o 074 vai verificar novamente. Agora sim. Agora eu recebo. Está em contato radar, suba para o nível 100 na subida. Sim, subida, água. Está livre da restrição, mantém? Livre. Livre, gosto lá. Eu acho que é pro ideal para a localidade de destino. Está passando agora 3.000, está autorizado direto. Estimado para pouso. Está estimando o pouso 1-1-4-0, Golf de Lógica. Anotado. Mike Juliette Romeu, 1-2-3-4-4-3-2-1, meu cordial, prazer falar. Mike Juliette Romeu. Vitor Kilo Delta, tem decolagem autorizada, 1-7-70 graus, 8-9, Vitor Kilo Delta. Positivo, Mike Juliette Romeu. O Bravo 15, continua a perturbação no 7, reporte na curta, o vento de 90 graus, cola 09, Bravo Kilo Whisky. Então 3859, seu solo fosse 35, libere agora a direita, chame solo 29. Salvador, bom dia, Tan 3859, Lebrona, Fox. Tan 3859, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 09. Alfa Juliette até o 09, 3859. Gol 9923, está pronto para a costa. Vitor Kilo Delta ao controle, está em contato radar, suba sem restrições para o nível 100. Qual é o ideal para a localidade de destino? Adel, senhor, é a 224. Ok, está autorizado a interceptar. Prato, Vitor Kilo Delta. Bom, 923, confirme nível copiado. Voo 923, cotejamento correto, é forte pronto para posicionamento. Voo 923, corrigindo a frequência do controle é 120, decimal 8. Quando Mike em Janima, prossiga. Mike em Janima, confirme a radial que irá manter para esse destino. É Vila Velha? É com a Fosca, reporte táxi. Bravo aqui, Luiz, que seu solo foi os 37, backtrack autorizado, agilize manobras e reporte livrando a pista. Bravo aqui, Luiz. 09, 3829. Positivo, Mike Jetchamel. Delta, torre. Se eu quiser iniciar o movimento de táxi, só deixando a entrada aí do pátio livre, tem uma aeronave taxiando para esse pátio, está fazendo backtrack sobre a pista. Se tem contato, se eu obter contato visual com ele no momento, ok? Fica atento, cedendo passagem ao tráfego, reporte pronto para decolagem, o Mike Eco Delta. Mike Janima, está pronto para a cópia? Mike Janima autorizado do Salvador para Sierra Índia, Vitor e Uniform. O nível autorizado é o 025. Decola da pista 10 com primeira curva à direita no corredor Axé, mantendo restrição de 1 no mil pés. O transponder é 5136, controle 120, decimal 8. Confirmando a restrição é até o farol da barra. Mike em Janima, o transponder é 5136, confirma a restrição no corredor Axé de 1 no meu país. Mike em Janima, afirmativo, confirme o bate que se encontra. 180 graus, 1,19, informe fora do solo, Mike Eco Delta. Gol 9, 286, livre aberto. Trip 5217, passa 10 mil, desça para 2 mil, sem restrições. Para 2 mil, sem restrições, trip 5217. 3179, autorizado, puxa o assinamento, é pode pro táxi. Fechando aí, vai iniciar a semana, obrigado. Lua Xanero 6225 para o táxi com POB 79, alterna Goiânia, autonomia de 4 horas e 26 minutos. Tá, 3179, atende para o Airbus 320 da TAM, que está estacionando no I809, após pode iniciar o pushback acionamento e coordenação de pitfall. Ok, sim, obrigado. O Xanero 6225 para o táxi com POB 79, alterna Goiânia, autonomia de 4 horas e 26 minutos. Na 6225, autorizado táxi até o ponto de espera via 71 em Indiapa, no ponto de espera chamamento em frequência 18095, altímetro 1014. Ajuste no 014, autorizado táxi no ponto de espera 1895, 6225. Tem quem chamou o solo? A torre? De Lima, já acionado? Reporte para o táxi, Mike de Lima. Para o solo, Mike Eco Delta. Delta decolou, 41, Mike Eco Delta. Controle na frequência 1208 ou até a volta. 208 até a volta, Mike Eco Delta. Torre Salvador, bom dia, Oceaner 6225 no ponto de espera para o final no zero. Bom dia, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, 90 graus, 89, 6225. Autorizado alinhar e decolar, dá no zero, 6225. Delta, bom dia. Papá Mike, é com Delta, controle. Decolado no 7, destino a Manati, solicita proa direta, 1 na meu pé. Autorizado, informe livrando a zona de controle. Guatará ligando a zona de controle dela. A 6225 decolou os 44, chama agora o controle 1208, bom dia. 208, um bom fim de semana. 222 a bordo, galeão de alternado, 3 horas e 50. O perfil da Momo. Oceano 225 ao controle, está em contato radar, meu cordial. Bom dia. 104. Bate 1, Índia Alfa, até o ponto de espera com o lado 1295-1014, ligado. T5, gol. Recolhendo, checando, chamando a torre agora 1295, forte. Trip 5217, se voar a duna vai forçar muita descida? Negativo, Trip 5217. Livre duna. Livre duna para o trip 5217. Controle, o papazão do Vitor Filho Delta, passando agora 095 em função da centena. A partir da presente, eu sei de modificar a de voo, solicita o nível 1905 e manter a bolsa 77. Proposto e aceito, 1045, nível de voo 105 autorizado, prosseguir, aguarde transferência para Ilhéus. Tá, obrigado. 189. Tem pouso autorizado, pistão 0, gol 9286. Autorizado, pousando 0, gol 9286. Com a Fosca, está autorizado o ingresso na pista. Estou no 7, reporte alinhado, pronto. É com a Fosca. Controle, o 35217 está autorizado, é LF da 10? Positivo, está autorizado. CNC. Ponte espera, tão preso no 79. Copiado, só para informação, decola de sem parada após passar de combustível. Afirmativo. Tem um na curta final, tem um segundo traco. Se houver separação, vou lhe autorizar o ingresso. Mantenha a posição, aguarde o 3179. Muito obrigado, 3179. Nada. É Lima, no pátio da pata, confere. Inicie o táxi até o ponto de espera. E o Mike de Lima, até o ponto de espera, 17, Mike de Lima. Estou aí na escuta, 3179. Prossiga. Apenas para agilizar aí o trabalho do amigo, se for possível, a gente pode alinhar via Charlie também. Afirmativo. Então, tão logo a aeronave passe, o tráfego da Gol no pouso, o senhor pode alinhar e aguardar para decolagem, fica a pista liberada, TAM 3179. Obrigado. Então vai alinhar após passar de Gol. Obrigado, 3179. Oi, Salvador, é o TRIP 5217. Bom dia. 5217, bom dia. Sente do seu tráfego, continue a aproximação, informe marcador externo, 90 graus com 109. TRIP 5217. Sente, informará no marcador TRIP 5217. Comando 274, Romeu Tango Golf. Romeu Tango Golf, confirme o pátio que se encontra e pista da Coira de Colapa. Um bom falar de mais um minuto para copiar. Risco Bravo Charlie ao controle, acione identificação, ajuste 1014, autorizado a chegada a Mari, desce para 2000. Sono externo, baixado e travado. Gente, 19286, Solos 49, libera a direita, chame solo, frequência 1219. Vai livrar a direita, chama solo 219, gol 9286, boa. Boa. Tem a posição na cabeceira no 7, é com a Fosca. Três, um, no 79, o vento uma centena com 89, livre decolagem, pista no 0. Iniciando decolagem no 0, 3179, grato. 286, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 02. Alfa Juliette para o gate 02, gol 9286. Romeu Tango Golf, está pronto para a copa? Autorizado Salvador para Serra, não vê meio de eco. Nível autorizado é 105, decola da pista 17, primeira curva à direita, no corredor AX, mantendo restrição de 1.000 pés, até o farol da barra, com liberação de acordo com controle. Transponder 5076, controle no 20.8. Tio, frequência livre. Não, no zero, vento 110 graus com 89, 5217. Sente autorizado, pouso na 10, trip 5217. Tan 3179, decolou 50, chame agora o controle na frequência no 208, um bom dia. 208, obrigado, bom dia, bom final de semana. Somente. Regimento com essa. Bom dia, 3179, decola no perfil da El, cruzando 1500. Tan 3179 é o controle, contato radar. Autoriza a posição da Elda presente, ó. Livre. Ciente da presente da Elda, obrigado. Luciano, 6225, chame Recife, 2685. 2685, bom dia, senhor. É, 312, informação Índia, confere, pronto para cópia. É, 312, autorizado Salvador para Recife. Nível autorizado é o 350, via o Peruísque 58. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. Transponder 5137, controle 120, decimal 8. Solo ao 52, libere a direita. Chame solo 1219. 1219. 01, boa viagem, câmbio. Índia Lima. Azul 4299, informação Índia confere. Está pronto para cópia. Azul 4299, autorizado Salvador para Campinas, nível autorizado é o 360. Guiel peso 1-6, após Belo Horizonte, após direto e trip, após acordo com a ata prevista no plano de voo. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da El, Leda após bridge, em bridge intercepta o peso 1-6. Transponder é 5126, controle 120, decimal 8. Caso 4299, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Solo, trip 5217 na Juliette. Trip 5217, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate, para remoto 1-4, corrigindo. Via Alfa Juliette, reporte, remoto 1-4. Seguindo no perfil da saída. Pode efetuar o perfil sem restrição de altitude, o Eco Alfa Oscar. Transfere controle frequência 1208, 1208, um bom dia. Sem restrições, 1208, grato, bom dia, Eco Alfa Oscar. Controle, bom dia, Papa Romeo, Eco Alfa Oscar, decolado no 7 para cruzamento. Papa Romeo, Eco Alfa Oscar, seu controle Salvador, meu cordial. Está em contato radar. Qual é a proa ideal para o destino? 320. Ah, positivo. Então vamos partir direto para o destino, subindo sem restrições. Grato, direto destino sem restrições, é qual fase? Opa, Tango Whisky, Bravo Charlie, está autorizada a aproximação em ILS. Bravo Charlie. Olha o Tan 3179. Tô na escuta. Afirmativo, senhor, solicita de via direita evitar uma formação aqui pro 60 milhas aproximadamente pro 220. Livre. Gente, obrigado. Ascensão 208, um bom dia. Uno 208, direita reação, meu pai, Mike de Lima. Bom dia. A saída da Euleda após bridge, transponder 5140, controle 120, descer 8. Prisado Galeão 360, via Upper Zulu 10. Fala da 10, curva direita, da Euleda bridge, chama 5140, controle 1208, gol 1605. Gol no 605, cotejamento correto, e após pronto para o estacionamento. Portaria 605. Atingindo o país. Ciente, prossiga o litoral, mantendo a altitude. Seguindo o litoral, mantendo o meu pé, Mike de Lima. 3179, desvio necessário já informado. Quando o senhor terminar o desvio, o senhor pode voar bridge, câmbio. Então, 3179. 3179, na escuta. Quando o senhor terminar o desvio, está autorizado voar bridge. Ah, vem lá, tio, obrigado. Oceano 311, aproxima-se de Alagoinhas e é autorizado para 5.000. 5.000, 631. Golf, vento 80 graus, com 0 nós, tem decolagem autorizada. Pista no 7, Romeu Tango Golf. 5.1, boa viagem. 1251, tá 3179, boa. Tango Whisky Bravo Charlie, Duna, localizador, em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 1895. 1895, obrigado, até mais. É. Torre Salvador, é Papa Tango Whisky Bravo Charlie, final de 10 milhas. Whisky Bravo Charlie, bom dia, cuide checado, vento 90 graus, com 09, Whisky Bravo Charlie. Bravo Charlie. Índia Lima, qual é o estimado para pouso? Tu chame agora o controle, frequência 1208, Romeu Tango Golf. Controle, Romeu Tango Golf, Romeu Tango Golf, Romeu Tango Golf, Romeu Tango Golf. Aí. Ok, hora certa 1059, estima pousar 14 ou no meio. Temperatura, temperatura no momento 27 graus. 27. Ah. Positivo. O senhor vai manter a altitude de 1000 pés até o destino? Positivo. Existe algum inconveniente do senhor iniciar a subida agora para 2500 pés, seguindo a linha do litoral? 7 milhas e meio. Tem pouso autorizado, pista no zero, Whisky Bravo Charlie. Se for só que questionou a temperatura, mudança agora 28 graus. 28 cravado, ok? Ah, não fui eu não, mas tá ótimo, obrigado pela informação. Eu gostaria de saber o vento. O vento? Afirmativo. Uma centena, 1 no 09. Boa. Ok, obrigado. Positivo, o senhor pode partir direto para o destino, subindo para o nível de voo 105, eu estou aguardando o estimado para bordo.